170, confirmando pouso autorizado, vento 1970 graus, agora com 4 nós. Pouso autorizado, 1970. Fiz 1970 no solo 34, libera via Fox, Taxina, me escuta via Alfa e mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, só escuta, antes da Juliette, para apresentação. Mike, 230, taxi via Manhattan, after taxiway Indian, to hold point runway 10, at hold point report ready for takeoff, QNH 1012. Mike, 230, taxiway India, hold point for runway 10, 1012. Passarei 3224, chama agora a torre 118, decimal 9. 895, boa noite. Motor, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, boa noite, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado, ajuste 9012. Portará. Então, 3170 da passagem aeronave da América, iniciando o táxi no portão 11, após passagem da mesma ingressa, Juliette, remota 14, parte principal. Após a passagem da aeronave da América, Juliette para o 14, 3170. Aeronave, boa noite. Boa noite. Eu não tenho trem checado, passaria 2224. Passaria 2224, pelos autorizados estão na zero, vento 170 graus, 5 nós. Autorizado no zero, 2224. Pause the line up and wait runway 10. Passarelo 2230, solos 40, liberando via Eco, taxia via Alfa Juliette, portão 11, parte principal. Yeah. Alfa Juliette, 11, principal 2224, pode. America 230, line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 5 knots. American 230, take off runway 10. América 230, Airborne S43, Salvador, departure em 119.35. Boa noite, American 230. Boa noite. Emergency control, American 230 is passing 1,600 for flight level 340. American Airlines 230, radar contact on departure to Arctic Circle level 340. Home departure, any present check. Yeah, we're doing... Home of departure, climbing 340, American 230. Is that correct? Moment departure and any transition, flight level 340. Moment departure, Needham, transition 340, American 230. Passaria 2224. Passaria 2224, confirma a posição. Passada para a gente, é 1-1. Afirmo, 1-1. É, conhece a posição, 1-1, seria o último gate do aeródromo. É gate, então? Afirmo. Obrigado. Visual com balizador, passaria 2224. Afirmativo, tá visual agora, 2224. Obrigado. Nada, boa noite. Ah, boa noite. Patango Luiz, quem é que informa? Controle, Salvador. Tem identificação dessa via chegada à Mare. Para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 012. Via para a chegada à Mare, 10012, no ajuste 5000. 050, correto. Para o meu uísque, classificação de serviço radar encerrado, 27 milhas, sudoeste de Salvador. Quanto é o nível 120, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. American Airlines 230, contact now, receive center 126, decimal 85, Evanego 125, decimal 45. 12685, what was the second frequency, American 230? Evanego 125, decimal 45, have a nice flight. Thank you. Whisky Ian Uniforme está autorizado a final do procedimento de LSXC pistão 10. Desça para 2 amperes, altimetro no 012, reporte estabilizado. A 2012, chamada estabilizado, Whisky. Oi, boa noite, passaria do 2222, informação Charlie, repetiu para a Vitória da Conquista. 2228, boa noite, Vitória da Conquista, autorizada nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, intercepta pelo... Corrigindo, após Elefa, conforme rota do plano de voo, Oplora, após direto Vitória da Conquista. Controle em 199 decimal 35, aciona 5170 no transponder. T180, autorizado, decola, curva direita, Arbor, Elefa, depois conforme roda. 119.35 é o controle, 5170 o transponder, passaria 2222. Passaria 2222, correto, confirmando a posição? Tá na 11, 111. Gente, não chama pra um pushback, pelo menos. Canal 2222. dando localizador, esquina de fora. Chamar agora a torre, 118, decimal 9. 3895, esquina de fora, bom dia. Composto. Obrigado. Torre, esquina de fora. Yankee Uniforme, continua a aproximação, confirmando, prossegue no 0 ou no 7? No 7, a tela da presente, e prossegue para o 7 possível. Gente, plano IFR cancelado 5, corrigido 0500, na presente autorizado. Curva esquerda, base pela direita, no 7, aporta na curta final. Estimar a curta final da 17, esquerda. No final da 17, baixada checada, esquenta uniforme. O esquenta uniforme, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 70 graus, 4 nós. Que uniforme no solo 04, confirmando parte 5. Backtrack autorizado, prossegue via Papal, estacionar frequência livre. Pode ir. Victory seria a saída principal, voo 973, Guarulhos. Voo 973, afirmo, saída prevista da Eulia da Motiva. Quando pronto para a cópia, reporte já por seu plano, Guarulhos 360. Para a cópia, pode monitorar essa frequência. Sim, de voo 973, informação Delta confere, Guarulhos autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35, aciona 5405 no transponto. Autorizado 360, Guarulhos, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. Recebe azul 1-0, segue conforme a plan de voo, 693, então controle, 5405, voo 973. Voo 973, correto, portão 7, chama o plano dos PECs, pelo menos. Passará. Acionamento, passarela 2228, está no 11. Passarela 2228, autorizado, reporta táxi. Cancela SAC 2228. para o táxi do passarelo 2228, POB 61, 430, alterna Salvador. 2228, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, pistão no zero, já porta pronto para decolagem, ajuste no zero, no 2. Pátio Índia vai reportar para espera o 2228. Passarelo 2228, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar, passarelo 2228. 2228, decolada 225, controle 199, decimal 35, bom voo. Obrigado, bom dia, 19335. Para o posto de estacionamento, voo 1173. Voo 1173, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportar ataque, voo 1173. Estarei 2228, bom dia, contato radar na decolagem. Tudo para o nível de voo 180 na saída Arbor Transição Elétrica. 80 Arbor Elétrico, 2228. Via parte principal Índia, no ponto de espera 10, reporta pronto, ajuste 10 no 2. Espera da 1-0, voo 1-7. Voo 1-7-3, autorizado a linha de decolar, pistão na 0, vento 1-6, 0 graus 3.